Não, ok? Afirmativo, estamos agilizando aqui para livrar o faixa aí. Gente, 6259, reporta pronto, Chibé. Passando. Decolado 46, sem controle, 120.8. Chamaram o controle, 1208, azul 25.91. Graças, uma boa noite. Negativo, 6201, prossiga. Livre do táxi, reporta no través do portão 05, o ajuste 10009, né, 6201. Táxi, camarada, no através do portão 05. Nossa, um táxi. Direção A, coloca o táxi para o próximo aeronave. São 3897, livre decolagem, pistola 0, vento 090 graus, 109. Livre decolagem, da 10, da 3897. Livre saque em índia, quando espera da 10, 118, decimal 95, ajuste 10009. 10009, índia, para que espera da 10, 285, 645, pegar, boa noite, espera mais. Na 6201, siga o bang da Goma, ponte espera da 10, torre 1, 18, decimal 95, boa viagem. Goma 705. Graças, Juliette, prossegue pro gate 02. Azul 2781, pronto cópia? Pronto pra cópia, prosseguiu. 281, pronto pra cópia, prosseguiu. Azul 2781, autorizado Vitória da Conquista, nível de voo 180. Decolo da pista 10, primeira curva direita, saída agora Elefa, após Elefa, o Plot. Aciona 5021 no transponder, o controle em 120.8. Autorizado 180 para conquista, perfil Arbor Elefa após Apló, transponder 5021 no controle 120.8, azul 2781. Azul 2781, correto cotejamento, porta pronto pro Chibé. Pronto pro Chibé, cancelamento 2781. 2781, coordenação com a equipe pessoal no Pátio 3, reporte pronto táxi. Passará para o táxi 2. Pista 3197, pronto, cópia? Pista 3197, autorizado Galeão, nível de voo 360. Decola da 10, primeira curva direita, saída da Eule da Irume, para November 857, Moço. O transponder é o 5027, controle em 120.8. Confirmando a saída da El Leda Irumi.

Alemanha. Após decolagem de Vale, siga, Love Mike. Intercancionado na HWA, não para o carro. Quero que você abra o caminho. Fora da comunicação do carro. Sim, se o carro Love Mike está autorizado, tá? Você está em posição, reposta para ingresso. Não, se ele está, ele vai entrar com o chefe do carro. Estão acionados, pronto para o táxi, 61 no POB, 3 horas e 30, alterna Salvador. Azul 2781, taxi via Pátio no Índio. Ponto espera da 10 Torre, 118.95, ajuste 1009. Via Índia, ponto de espera 118.95, azul 2781. Só 3197, aguarda para o início do pushback. Aguarda. Bravo Mike, autorizado a alinhar e manter captura no 7, aborda pronto. Salvador, boa noite, azul 2781, ponto de espera 10. Azul 2781, mantém ponto de espera 10. Vai manter posição no ponto de espera 10, 2781. O Oceania 6201 tem livre decolagem de sino 0, vento 090 graus 099. Decolagem. Galeão, 625 nós. 157, 5 horas do Galeão. 6259. Livre. Táxi via Patinoinja, ponto Saradão na 0 Torre, 118, decimal 95. Ajuste 1009. China 6259. Boa viagem. Linda tarde. Ponto Saradão na 0 Torre. Obrigado, mano. Bom trabalho. Pode alinhar, não, zero? 781, não, sim. Estou autorizado a alinhar e manter cabeceira 10. Aí, alinha e manter 10, 278. Quem chamou a torre? Serra Bravo Mike, alinhado em torno de 7 minutos. Serra Bravo Mike, informo que irá manter alinhado em torno de mais 2 minutos devido à decolagem da Airbus da Avianca da pista principal. Bravo Mike, autorizado a colagem pista 17, o vento 080 graus, 09 nós. O livro da colagem 17 para completar com o Guerra Bravo Mike. Torre Barão, 62, pronto, quanto espera pronto. Quem se mantém quanto espera, 10? Mantenha, 59. Bravo Mike decolado, 8-9 no controle, 1-2-0, decimal 8. 1-2-0-8, grato, já vai o Mike, grato. 2781, o vento 080 graus, 089, livre de decolagem, pista 10. Iniciando o azul 2781. A TR da Azul pode ser autorizada, Lima, tem cabeceira 10. Gente, após o ATR, Lima, tem 2 instantes. 09, a Índia, pode ser a 295. Boa noite, 309. Decolagem 0381, controle 1-20-8. Estou olhando 208, graças a 278. Torre Oceana Golfe Alto, em pessoa sul, na visual com campo, já pode fazer TGL, 97. Oceana Golfe Alto, autorizado, cruzamento da final 10, reposta final 7. Reposta final 7, Oceana Golfe Alto. Já liberou para parte remetida? Minhoca. A pista já está liberada para troca arremetida? Afirmo, Serra Golfe Oscar. Gente, Serra Golfe Oscar. Serra Golfe Oscar apenas confirmando, teria condições de pousar na pista 35? Afirmo, Serra Golfe Oscar. Principalmente reponta para o Itapuã, Serra Golfe Oscar. Para o Itapuã, Serra Golfe Oscar. Torre, gol 1168, estabilizado, seu Fabiça, boa noite. 1168, boa noite, ajuste no 009, passando aproximação, aguardando pista livre. Aguarda, pista livre, 1168. Hoje já tá pronto. 6259, mantenha a posição, aguardando. Espera, não para o Itapuã, Serra Golfe Oscar, visual contra a cruz da Gol, 1-0. Gente, o Serra Golfe Oscar, já estou esperando para o Itapuã, aguardando autorização para cruzamento ou pouso na pista 35. Vai aguardar o pouso na 35, Serra Golfe Oscar. Olha só, só que é arremetida, tá? 6259, livre decolagem, pista 10, o vento 090 graus, 089. Livre decolagem, 059. Gente, o Serra Golfe Oscar, apenas confirmando, só que arremetida 1-7. A senhora vai preferir 1-7-3-5, eu estava aguardando só que arremetida 1-3-5, Serra Golfe Oscar. Gente, Serra Golfe Oscar. Salvador, boa noite, Lutã, 3-1-9-7, quanto será 1-0? 7 não tem quanto será 1-0? É uma terça. Decolado 06, sem controle, 120218. 208, daqui a pouco. Gol 1-1-9-8, livre pouso, pista 10, vento 090 graus, 098. Livre pouso na 10, 1-1-9-8. Estou autorizado para seguir para final 35. Autorizado final 35, Sierra. Solo 68, solo 07, libera direita, chama solo 121, décima 1. Liberando 21, ou 1168. Gol 1099, pronto, cópia. Informativo, 099. 1099, autorizado com X, nível de voo 360, decolagem da 1-0, com primeira curva direita. Na saída agora, Elefa, Uppers 121. Aciona no transponder 5036, o controle em 120, décima 8. 66. 121, estado 1-0, curva direita, gole e Elefa. 1036, 1208. Gol 099. 099 está autorizado, reporta pronto, tá? Tá. Correto cotejamento, reporta pronto para o pushback. 1-0-9-9. Parei pronto, 099. Fala uma bota. Noite, chegou 1-1-6-8, lembrando a pista. 1-1-6-8, tá? Sigue a Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, com 1-1-6-8. 2-1-0-1-8-6-6. Salvador, não podia confirmar a saída para o 099? O 099 afirma, a saída é Arbora Elefa. Ingressa Juliette, prossegue portão 07. Juliette, portão 7, chegou 1-1-6-8. Cargo Fels, agora sim, está autorizado o pouso na captura 35-2090 graus, 1-1-9. É, só confirmando, toca arremetida, tá? Afirmo, Serra Golfiosa, toca arremetida, pista 35. 35, é Golfiosa. Então, 3197, a Lima tem cabeceira no zero. A Lima tem cabeceira no zero, 3197. Gol no 705, cópia. Autorizado Galeão, nível de voo 360. Decola da pistola 0, primeira curva direita. Da Euleda Irumia para November 857 Moço. 5040 transponder, controle 120, décima 8. Reporte pronto, pushback 1705. Nós, meu gol, 1-8, meia meia, gol. 1-8, meia meia, tá lento, via Alfa, vai dar a liberação do 04. Alfa, vai dar a liberação do 04, 1-8, meia meia. 3997, iniciando a hora. Terra Golf Oscar, eu quero remeter os 1-2, está autorizado curva à esquerda, cruzar a final da 1-0, reporta, reinterceptando a final 35. Ok, Terra Golf Oscar. Se possível, essa golfista faz uma reversão e intercepta a final para 1-7. A operação tá melhor devido ao vento pra gente, tá? Ok, serra golfista. Tá, vai realizar uma reversão, vem aqui, obrigado. São 3197, decolado 13, sob controle 120.8. 120, vai desligar. Serra Golfiosa, está pronto para toque remetida, cabeceira 1-7? Toque remetida, 1-7, Serra Golfiosa. Serra Golfiosa, autorizado, toque remetida, pista 1-7, vencer 90 graus, 109. Leitura, Serra Golfiosa. Aerotaxi, Gol 099, 15 horas do caminhão, 167 a bordo. Gol 099, livre o taxi, ponto estrada 1-0, torre 1-8-95, ajuste 1-0-09. 1-0-09. 66, está autorizado Juliette para o gate 04. Prosseguindo para o gate 04, com 1-8-66. Salvador, boa noite, com 1-099. 1-099, Lima, tem cabeceira 1-0. Lima, 1-0-0-9. Fiosa, tocou remeteu 1-5, curva à direita. Estou autorizado o cruzamento da final 1-0, reporte final 1-7. Direito, autorizado, é ponta final. Serra Golfiosa. Pronto, gol 099. 099, decolagem pista 1-0, vento 1-0, 0 graus, 1-1 no nós. 099, decolado 17, M controle 1920, decimal 8, voo. 208, voo 1099, obrigado, uma boa noite. Base para 197, Serra Golfe, até a ponta final. Tem, Serra Golfe, até a ponta final, 17. Tchau, Felipe Pouso, pista na 7, 290 graus, 099. Felipe Pouso na 7, Serra Golfe, Oscar, poderia golfar um pai, queria prosseguir? Gente, Oscar, só na parte 4 do cristalismo, Alfa, espera 2-1-8, edição 958, 2010, bom voo. Então, 705, confirma somente a alternativa? Na 705, a linha decola pista 10, vento 090 graus, 109. Decola pista 109. 1705, decolou agora 31, no controle Sunshine 1208. O controle 1208, gol 1705, Valente. Oi, Salvador, boa noite, Victor Romeo Alfa. Papatango, Victor Romeo Alfa, boa noite, confirma intenções. Papatango, está presente, ou não na foto. Confirma o passo de estacionamento. É feito o hangar da Aerostar. Gente, uma remessa cancelada aos 35, uma base curta agora para pouso 97. Aguardando autorização para pouso, o Vitor Romeu Alfa. Ah, certo. Tango Vitor Lima Alfa avistado, pistola 7 livre, pouso autorizado. Vento 080 graus, 07 nós, ajustando 0 na 0. Afirmativa. Salvador Tower, good evening, country 8, 5-8, 7-7, 7-8-1-0. São 3-8-5-8, boa noite, continua a aproximação, aguardando autorização para pouso, ajuste uma 0 a 0. Eita, menina, calma, 1-0, 1-0, aguardando, 3-8-5-8. Papatango Vitor Romeu Alfa, solo aos 38, autorizado direito aerostal, estacionar frequência livre. Então, 3858, livre pouso, pistola 0, vento 090 graus, 08 nós, ajuste no 0 no 0. Check 3. Leve pouso, baixar travado, com 610, 3, 2, 5. Salvador 1, uma boa noite, é o gol 2043, informação Yankee, posição de parada número 7, para autorização de tráfego, São Paulo, Guarulhos. 2043, informação do U, aguardando. Solo 3858, solo aos 41 na direita, eco solo 21, décima 1. Eco 21, 1, 3, 2, 5, 8. Control ground, Sound 3858, wind leave vacated. Sound 3858, approval text via Alpha Juliet to gate 02. Alpha Juliet to gate 02, Sound 3858.